Com 395 Batalha, aciona a identificação autorizada a Mari, descida ao 050. Alô, falador, gol no 077, portão 1-1, para puxar de paralelo. Sim, ativo, 1-1, aguarda, tem tráfego na retaguarda. Aguardando, 077. Alô, falador, boa tarde, 3-2-3-1, para a Sente, Passaredo, aguarde cópia barreira. No 862, hein? 2862, já tá 3560, até mais. Não, 3548, boa tarde, Lebrão. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3560, estabilidade é 73. Tá 3560, continua essa aproximação, aguarde pista livre. Guardando, 3560. Oi, o Michael Fat está no travessão do Pátio 3. Michael, tem o Michael autorizado pouso no Pátio 3, reposte no solo controlado. Mike. 10 esquerda, Momo Cogbo, direto Dedó, direto Zambi, direto Ipu e após conforme. Controle em 1935. Aciona 5074. Fica bravo, aguarde só um instante. Sério, cruze a pista e reporte na Alfa. Cruze a pista, ok? Senão será possível pela pista. Passaredo correto, pronto, puxa e acionar. Salvador, tá 3217 para o táxi. Alterna Guarulhos, 3 horas e 25, 182 a bordo. Batalha 2-2-1, cruzou e livrou. Funciona, reporte antes da táxi Juliette. Batalha. Salve Salvador, o Gono 399, pronto para táxi POB 147, alterna Galeão, 4 horas e 30 de autonomia. Livre táxi, Gono 399, 1012, Índia, ponto espera 186, Gono 399. Autorizado táxi via Índia, no ponto espera da 10286, Gono 399. Então 3217, segue o 737 Gol, no ponto espera 186, 1012. Segue o 37, ponto espera 286, 3217. 077, quadrilha equipe de solo, após o trânsito livrar a retaguarda, livre o seu push. Quadrilha após o trânsito livrar, está livre com 077. Salvador, passar o trânsito. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Salvador, confirme notificação, para onde? Costa Azul, 500 pés, agora de cópia, um instante, o Romeu Oscar Bravo, livre, senhor. Procede após o Airbus Atan, prossegue via Juliette, Pátio e Índia. Chama da torre no ponto de espera para ingresso até o pátio de autoridade. Após o trânsito, o Rotera 2521 aguarda para trás do banco. o TAM 3217. Aguarde só um instante, o tráfego da Força Aérea vai ingressar, ok? 3217, aguarde. Força Aérea ingressa após o gol. Reporta no ponto de espera 2. Na sequência do gol, reporta no ponto de espera 2. Obrigado. Força Aérea no 3560, no solo 48, limite pela direita, chame o solo frequência 121.9. Direita, 219 aposta, 3560. Torre direto para o litoral. Torre 186, o controle 1935. Aciona 065, Romeu Cabral. Romeu Cabral decola da, do 43, da controle do litoral, no 57. A porta azul vai chamar a controle do tráfego 2186, a porta do Romeu Cabral. Afirmativo, chame a torre para a coordenação para o direto litoral, o Meus Cabral. O TAM pode seguir até o ponto de espera. Juliette, chama a torre, 98612. Torre 96, Juliette. Boa tarde, eu tô passando, eu preciso de a Juliette. 60. 0 graus, 069. Vitor e Juliette, prossiga. Tá no corredor Interlagos, vá com o campo, tá a 2 milhas da rotatória. Gente, Vitor e Juliette, continua a aproximação, reporte 3 milhas da final 17. Autoriza de cortar para o Vitor e a Juliette. Autorizado, reporte 3 milhas da 17. Autorizado cortar, reportará 3 milhas da 7, Vitor e a Juliette. Eu sou o Rodrigo, Romeu Cabral. Eu sigo, Romeu Cabral. Eu sou o Rodrigo, Romeu Cabral. Eu sou o Rodrigo, Romeu Cabral. Eu sou o Rodrigo, Romeu Cabral. O meu Oscar Bravo autorizado a decolagem sem interferência. A decolagem das aeronaves da pista 1-0. Reporte no Travessur da pista 1-0. Autorizado decolagem de pistão 0, venha todo no 30 graus com 07 nós. Autorizado decolagem 90, boa no 399. 3 horas e 50, 0 na Campinas. 50 Campinas, só o PAB no copiei. PAB 1969. Tá, Pátio Índia, 18.6 no ponto de espera, 1012. Pátio Índia, 18.6, 1012. 017. 3560, aguarda passagem 737 Gol e após prossegue até o portão 10. 3567. 3560, corrigindo. 3560, após o gol, ingressa posição 10. Após a passagem do gol, ingressa para posição 10. 3560. Chame controle, frequência 19.35. Alô? Final 3 milhas, Vitor e Juliette. Vitor e Juliette, autorizado pouso da pista no 7, vento no 20 graus com 07 nós. Pouso autorizado no 7, Juliette. Start 3, chame start 3, 5, 2, 1, 9. Qual é o salvador para apresentar My Golf Mike? My Golf Mike, prossiga. Estacionado o Pátio 3 para acionamento estático até o Pátio 0, está. Do Pátio 3 para Eurostar, confirmando? Afirmo. Solicita táxi via Pátio ou vai fazer táxi direto mais ou mais? Deposito direto. Coordenação, chame a torre 186 para táxi direto, quando possível. Ai, grato. Tá, mais Golf Mike. Mais Golf Mike, prossiga. Vou dar meu táxi 3 para táxi direto aqui, é o Pátio 399. Já Você mantém escuta, Michael Frank, mantém escuta. Sinal pra pouso. Sinal pra pouso, bravo. 3217, Datão, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 0, Datão, 3217. Após o bridge, Pesolu no meia 1935 5102 o transponder. Pode repetir. Autorizado com fins, gol no 755 360. Sai na Dael Leda, após Leda bridge, após bridge, Pesolu no meia 1935 e o transponder 5102. 5 e posterior, parte 5, Mike Golf Mike, acuse fora do solo, 150 graus, 8,9. Ai, que graça! Correto, no 755, chame pronto, puxa o sinal. Coisa 1, Salvador. Bom, Salvador, boa tarde, gol no 925, informação para a pauta, ligação para Brasília, 360. 360, 925. Pronto, copy? Pronto, copy. 360 autorizado, Brasília. A Pesolu no 7, decolagem no 0, direita, Arbor, Pelefa, o Fito, 1935, 5103. Já Pesolu no 7, decola, da 10 para a direita, pega Arbor, então Pelefa. 5103, transponde 19, controle bom no 9. Correto, 925, 5103 do transponder, chame para o puxa acionamento. 5103 do transponder, chamar a puxa acionamento. Pode fora do solo, Michael Smike. Gente, vida de gelê. O salvador está fazendo 2-2-3-2 na posição 1-3. Tudo deve ser no pátio 1, está livre. Puxa, chame táxi, o passarei 2-2-3-1. Agora está no táxi 2-2-3-2. Daqui a rodada das 500 pés, você passa através de Pituaçu. Pois vá para o Pátio 5 para agilizar o tráfego. Ok, seguir para o Pátio 5. Após a capiteira 3. 160, direto Leda. Direto Leda, 3-2-1-7. Fica bravo, frequência livre. Mike, Wolf Mike, reporte no solo controlado, parte 5. Boa tarde, gol no 395, está na final, vai estar travado. Gol no 395, já aproximação, check de pouso, aguarde pista livre. Vai estar travado. Sente. Autorizado a decolagem pista no zero, vento 120 graus com 069. Decolagem, bom, zero. No solo 57, de frequência, mais Golf Mike. Mike Alfa Delta, chame a torre no 9612. Tem a posição tipo segurança no 9. Gol 395, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 grosso com 06 nós, QNH 10, 12. Autorizado pouso, ativo. Mike Eco Delta, mantém a linha do litoral, aguarde para cruzamento da aeródromo. Filha. Mike Eco Delta, visual com tráfego nacional do Almo Zero. Mike Eco Delta, teria condições de ingressar na retaguarda do tráfego nacional do Almo Zero e ingressar na final do Almo 7, cruzando o eixo nacional do Almo Zero. Controle Salvador, gol 1077, cruza 2000 para 360. Gol 1077, contato radar, virou 360, saída da EL. Da EL para 360, no 077. Salvador, gol 75, no 8, de treinamento. Guarda, Passaredo, chame para o táxi. Pode ser o tráfego, Passaredo também vai aguardar para o táxi. Uno 395, no solo 00, ele pisa pela direita, chame o solo, 121 decimal 9. 129, certo. Vai por dentro da Juliette. Controle Salvador, boa tarde, Azul 432-06. É, passando 200 para 150, informação para a parte. Azul 4206, boa tarde, aciona a identificação autorizada a Mari, descida ao 050. Mike Eco Delta, autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, 07 nós. Reposta no solo controlado. Reposta no solo controlado, VIP 5219, autorizado decolagem de pista no 0, vento 130 graus com 07 nós. Pista 231, autorizado alinhar e manter. Pista 3145, dentro da informação, a parte de autorização para Galeão. Galeão no 380, aguarda no quarto. Aguarda. Mike Eco Delta no solo 02, livre frequência. VIP 5219, passe o controle. Reversível 219, decolada 03, chame controle, frequência 19.35. 935, bom dia, obrigado. Salvador, boa tarde, 5289, decolou na sua escuta. TP5219, contato radar, cidadão 200, sai da boa. Sai da boa, 200, 5219. Solo, Salvador, 3415, boa tarde, tem informação para papá. 5415 para Ilhéus, aguardando o quadro. Portão 2, que é o ano 395. Portão 2, ano 3. Autorizado, alinhado e colado, pistão. Um 0 vento, 130 graus com 069. A mensagem foi muito baixa, confirme. Clareza 2. Passaredo 2231, decolada 05, chame o controle e frequência 19.35. C935, boa. Controle Salvador, muito boa tarde. Passaredo 2231, decolou, na sua escuta. 2231, boa tarde. Contato radar, serial 340, sai da bomba. Sessão 340, perfil da bomba, 2231. Gol 077, chame Recife no 251. Recife 1251, gol 1077. Bom, gol no 755. Boa. 3145, cópia. Galeão autorizado, 380, Pesulo 10. Decolada pista 10, direita da El Leda Bridge. 1935, 5121. Voltando 3145. Autorizado o galeão, 380, ponta de 110, saída da El Leda Bridge, controle 1935, transporte 5121. 5121, correto, em pronto. 5415, confirme nível Ilhéus. Confirme o nível que deseja. 2, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 2.000 pés, 2.002, autorizado final ILS, reporta estabilizado. 4.2.0. Controle Trip 5209, solicito liberação da restrição de 10 mil pés. Está livre, Trip 5219. Gente, está livre da restrição de 10 mil pés, 5219. Gol 755, boa tarde. Autorizada a linhagem decolar, pista 10, vento no 50 graus, 0629. Mais 6720, boa tarde, adiciona a identificação autorizada BOMF, pede 4.000 pés com 1.012. 4.000 com 1.012, é tudo que autorizaria de lado pelo da PM? Autorizado pelo. Autorizado a Mari, descida ao 050. 050 na Mari, descida ao 90. Não copiou, poderia repetir. 5415 autorizado Ilhéus, nível 220, decola da 10 direita, da Almeida Ilhéus, 1935, 5133 o transponder. Ok, Ilhéus 220, pista 10, saída da Almeida, sai direto, 1935, 5133 o transponder, 415. O trip confirma a parte 3? Confirmo. Chamo pronto. 0 no 925, portão 1, postback. Autorizado, 01 no Chemitaxi, gol no 925. Caratáxi. Solo tá 31 no 45, postback, sanamento. 3145. Aguarde coordenação com o gol pra pushback simultâneo, ok? Já autorizei o gol na 01. Aguardando, 31 no 45. O gol no 925 pode aguardar só instante pro gol tá iniciar e puxar até a saída do pátio? Afirmativo, então o tá inicia, reporta na saída do pátio 3, informe a equipe de solo que vai fazer simultâneo com o gol. Sim, a gente vai iniciar 3 do 4. Então, passaria do 2231. Prossiga. Poderia coordenar a proa de barreiras, VCP? Seria 2231, chega agora o centro no 2125, decimal 45. 2545, grato, mal, boa tarde. P5219, após a posição Arbon, voa direto, Vitória da Conquista. P5219, após Arbon, direto, Vitória da Conquista, 5219.